vem, vem, vem, vem, vem. Não se deixa bater, dificuldades vêm e vão. Paciência e disciplina é o que precisa ter pra sentir-se pleno em realização. O erro faz parte do processo, mas sem excesso. Parceiro que é parceiro, saboreia do progresso dos seus. E sabe estender a mão a quem se perdeu na escuridão. O que vingou, vingou. Valorize todas as metas que conquistou. E a cada brilho do sol, sinta-se abençoado. Porque sabe que o seu lado positivo continua aflorado. Seguindo forte na trilha, cada momento da vida, cada palavra escrita, uma expressão que é verídica. Alvo da falsa justiça em torno, quebra da sinistra. Se é pra tentar, eu vim atrás da conquista, botar meu nome na lista. Se é pra vencer, minha assinatura, cara dura, sem ter medo e sem dever. O objetivo não é uma loja, é a soma com esforço. Se conseguir, fruto do trabalho, não pela sorte. Sangue de índio, guerreiro da terra, lutador do mar. Filho que manja, um simples pescador. O que eu quero, corra atrás, herança dos meus ancestrais. Que me fez não ser servo de nenhum. Capa quebrada por quebrada, as ruas me ensinou a ver dentro de mim o que vale mais que a grana de qualquer doutor. Adquirir respeito e se dar valor. Agir por agir ou fazer por amor. Uma pá de bico grande não me entende, até desfaz se dependesse desse. Quando precisava, até hoje eu tava atrás. Eu que irônico que a vida nos guarda. Tem dia de ser caçador e dia de virar caça. Sei que nada é de graça, por isso eu venho na raça. Sabe se ultrapassa. Não me interessa a carcaça enquanto o gado disfarça. E de filho se afasta, moleque todo chato. Sonho em viajar na fumaça. Abraça ideia aqueles que acham que é viável. Pois os tempos em si nunca me foi favorável. Não resistir, desistir me tornará vulnerável. Encarar, prosseguir o que é mais aconselhável. Os que serão contra mim, isso eu não posso adivinhar. Mas se quiser me pedir, estou aqui, pode tentar. Minha firme, a mente é forte, o coração valente. Sempre disposto e preparado, e o raciocínio quente. Versando a vida, a rua, o cotidiano a meu redor. Rimando lágrimas, risos, lazer e suor. Procura de melhoras, não de ser o melhor. Aqui o combate. Combatente, FINADO.